alegria que me deu. Quando a porta abriu, você me olhou, você sorriu. Ah, você se derreteu e se atirou, me envolveu, me brincou, conferiu o que era seu. É verdade, eu reconheço, eu tantas fiz, mas agora tanto faz. O perdão pediu seu preço, meu amor.